onde nascem nossos filhos, o enredo. Passado e segredo, cresce os vícios. Mestre o artifício, magos e seus ofícios. Começa e termina nisso, seres regendo seus ritos. A questão de tudo, irmão, o que me remete. Corações aflitos, eu e mais sem Dona Ellen's. Onde o plano cede, a fita que mais se repete. Entre todas essa era, drama de uma mãe solteira. A esfera que me gera, onde me descobri. Entre o amor e a perda, pisar tendo a certeza da razão de andar só, mas sempre tê-la. E assim não revertê-la, com medo de perdê-la. É mais profundo, irmão, ontem ainda é amanhã. Perceba que necessitamos de você pra ter firmeza. Frágil, onde o olhar triste faz clamor. Sem amor, aqui tudo me inflama, mais ágil, irmão. E no sentimento o mundo gira, todo mundo vira boneco de argila. Na subida uns oscilam e quem não sente só atrita. Com você é tão visível que aqui todo mundo é frágil. E no sentimento o mundo gira e todo mundo vira boneco de argila. Na subida uns oscilam e quem não sente só atrita. Com você é tão visível que aqui todo mundo é frágil. Aqui tudo se assemelha ao céu, pólen, nós abelha. A multidão vendo o fio de luz da telha. Quebrada, eu presencio o nível, é incrível. Mas rude por aqui é o mais sensível. Fardo pesado, olhar cansado, vi de pele parda. Com o mundo nos ombros e as costas curvadas. Parece que foi sempre assim, se ferir pra viver. A fragilidade só nos ensina a rebater. Algo a se abster, a garrafa já torcida. No fim da tarde, na minha cidade, é flexibilidade. É o veneno como o sonho invade. No pinhão sem pé, sem saber o porquê. Fui bem aceito nessa margem. Aí que o plano morre, irmão. Na visão que a luz se abala, na frente da escuridão frágil. Aonde o olho triste faz clamor. Sem amor, aqui tudo me inflama, mais ágil, irmão. E no sentimento o mundo gira, todo mundo vira boneco de argila. Na subida uns oscilam e quem não sente só atrita. Com você é tão visível que aqui todo mundo é frágil. E no sentimento o mundo gira, todo mundo vira boneco de argila. Na subida uns oscilam e quem não sente só atrita. Com você é tão visível que aqui todo mundo é frágil.